4219, chame o centro Recife, frequência 95 decimal 1, alterna 98 decimal 35. Chegada, ponte autorizada. Recebi a chegada para 4000 pés, altímetro 908. Confirme a indicativa de chamada. 1437, está em contato radar, agora 56 milhas do oeste do Salvador, oceano de identificação. Voe para a posição Bonelli, pode interceptar a chegada Bonelli de Uno. Altimetro em Salvador, 0018, chame quando pronto para a descida. 1437, passa para a descida. Pensa para o nível de voo 050, Força Aérea 1437, altimetro na 0018. Alfa 79, decolador 00, chame controle 120, décima 8. 308, 3179. Salvador, bom dia, tá 3179, decola. 3179, contato radar, cima para o nível de voo 340, via salvação voando. Tá voando 340, 3179. Até 2000 voleira, 3179. 2000 voleira, 3179. Eu aprendi no ônibus de coração para sequenciamento, curvir à esquerda, sua 210, limite ao localizador. Seja para 3.010, tem instruções de 6.311. 7 esquerda, 210, descendo para 3.010, tem instruções no limite ao localizador, 6.311. Eu confio em que chamou, seu Romeu Lima Mike? Acervo, papá Romeu Lima Mike. Léo Lima Mike está autorizado o táxi. Reporte no ponto de espera da Papá. Pode ser o táxi no ponto de espera da Papá. Dois, toma dois, Papá Romeu, Romeu Mike. Prossiga. Prossiga, decolar, que você esperou no táxi. Afirmo, vai decolar da pista 17, vai curvar à direita, não precisa sair da Arboruno, transição é nessa. Romeu Lima Mike, autorizado ingresso pista 17, reporte alinhado e pronto. Vamos direto pela pista e fazendo o que vai ficar lá. Afirmo, tá, que a pista, reporte alinhado e pronto. Estamos com 08 a bordo, 4 horas do Brasil, vamos lá. No 437, vou estar. mantenha o meu 437. Confirma que está mantendo, por série no 437. Para dois dias, meu 437. Ajuste do que demais. Chamando a 39, deixa para 2000 pés, que é legal no 0 e no 8. Para 2000, com no 0 no 8. Ainda na Pro 2, 1, 0, 63, 1, 9. Um notícia. Oceanair 6312, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, alto no 60 graus, 089. C37 apenas por informação, o número 1 está prosseguindo pelo setor nordeste, então, noroeste do aeródromo, é um R2320, agora a 13 milhas para a posição do número. Limpo 08 já está nada? Olímpio 08, autorizado táxi, reporte na Taxi Hotel para o cruzamento. Papa Romeu Lima, Mike, decolar 208, chama controle 120, decimal 80. 2080, obrigado, bom dia, Romeu Lima, Mike. Copiamos, aguardar o último vetor, o início da sua instrução para o 631, qual foi? Curva esquerda para a 200, aguarda o último vetor, 631. Afirmativo, esquerda 200, 631. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu Lima Mais. Papa Romeu, Romeu Lima Mais, contato radar, para o nível de voo 360 via saída Arboruno. 360 via Arboruno, Romeu Lima Mais. Economia 311, inicie redução para a 1909. Reduzindo 1909-63, ou 9. Pode chamar o centro? Qual foi o aeronave? Tô 79. 4179, chame o centro em 5, frequência no 25, decimal 1, alterna no 28, decimal 35. 251-2235-3179, boa semana. Amém. Romeu Lima Mike, Zé e Arbor. Romeu Lima Mike, Zé e Arbor. Foi Arbor, o Romeu Lima Mike. Xanon 6311, para interceptar o localizador com via esquerda para a 150, reporta estabilidade. Esquerda 150, reporta estabilidade, 6311. Rodando sobre... Vitor até o Delta, reporte na final para pouso. Xanon 6311, informo um helicóptero montando 500 pés nessa posição de 12 horas, então eu recebi nessa aproximação. Gente, não temos notícias ainda, 6311. Xanon 6312, na escuta do controle. Escuta, contato radar para o nível de voo 350 via saída PUCA. 350. Série no 437, informo que é um helicóptero nessa posição de 12 horas e 8 milhas. Está mantendo 500 pés no Rádio 44, não irá interferir nessa aproximação. No 437. No 437, desça para 2010, altímetro no 098, autorizado ao final do procedimento ILS, que se rende aqui no 0, reporta estabilidade. Para 2000, ajuste o no 098, o série no 437, depois para estabilizar. no completa final, chame todos de frequência no 8 de sinal 95. 1895-63, no lá. Autorizado pouso na 1-0, Oceano 3, ou não, não? Vitor Hotel Delta, tem frequência do Rio da Pouso. Rio da Pouso, Delta, na Leste, bom dia. Bom dia. Localizador. O 04-37 completa final, chave torre frequência no 8, decimal 95. Torre 1895, 37. Dois, três, zero, aciona identificação, chegada do mais uma autorizada, desça para o nível de voo 050 via chegada, altímetro mais 08, gol na 230. 050, 32, autorizador, curte. 2, 230. Tá, obrigado. Décima nove. Direita, 219-63, ou não, não? Saiu no 4-3-0, está estabilizado no ILS, X-Ray da 1-0. Confere no 4-3-7, QNH-1-0-1-8, continua a aproximação, aguarda na autorização de pouso. Aguarda na autorização de pouso no 4-3-7. Aérea 1437, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 079. Aérea 1437, de pouso, pista 10. marcado, autorizado o pouso, pistão a zero. Na zona 50 graus, 079. Para o controle. Guardião 07, ciente, vai prosseguir para Santa Mara, localidade de Grupo Zulu, mantendo 500 pés, estimado para pouso, zona 236. Confirme posição no momento, ouviu? Parte da zona CTR, guardião 07. Xalema 312, passa nível de volume 90, chame centro Recife, frequência 96, decimal 85, alterna 95, decimal 45. Romeu Lima Mike, chame centro Recife, frequência 98, decimal 8, alterna 95, decimal 3. 1-3-5, secundário. 1-3-5, decimal 3. Muito obrigado, tenha um bom dia. Vamos ver uma mais. Bom dia. Firmo, o Cesário 1437 no solo 20 vai liberar a esquerda, taxi e hotel. Ao estacionar a frequência livre. Suficiente, autorizado alinhar e manter pistão na zero, já pode para início da corrida. 230, desovinha para 2006, QNH 108, autorizado a sinal do procedimento e alinhar tem que ser ida pistão na zero, reporta estabilidade. Sim, amigo, com a 2002, você pode ser estabilizado na frente, 230, tá bom. do 9230, reporte estabilizado. Sete. Vento no 50 graus, 109 para cheque. Utilizado o backtrack, reporte alinhado e pronto novamente. Redução de velocidade para aproximação. Confirmativo, redução, 230 da U. Rádio 107, confirmando o tom na linha 236 em Santa Maria, tem frequência livre. Completa final, chame o torno frequência 98 do sinal 95. 395, sim, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, 198, aliás, 1230, 6, bom dia. Vila 230, Kenia, Gama 08, continuando a estimação, aguardando autorização de pouso. Aguardo, 230. Isso, 08, autorizado. Olympus 08, libera a direita, chama o solo agora, 121 do decimal 9. Autorizado o pouso, pistão 90, vento 150 graus, 09. Eu repouso 90, American 59, this is via 2050, can 8108, clear the LLC, XTA, sign up for 4110, come establish. Okay, this is the 2000, no phone salesman, Lado 30 no solo 31, libere à direita via Foxtrot, solo 121 do sinal 9. Foxtrot, 129 do 1230. Lima 3, Lima 10. Lima 3, na Rua Zero Azul, na Rua. Autorizado a decolagem para azul 9222. Explicação, chegada para o médio não autorizado. Nunca havia chegada para nível de voo 050, altímetro 098. Autorizado, 950. Autorizado alinhar e manter, pistão no zero. 0, decolamos 38, curve à direita, ingresso correio do axé, subiu mantendo os pés, chame a mescal do farol de tabor. Está autorizado no cruzamento da final 35. Olympus 08, está nivelado no pés, curva na direita, ingresso no correio do axé, chamará na vertical do farol de tabor. Olympus 08. Autorizando agora cruzar a curva à esquerda e aprovar direto à área Serra Bravo 204. Excelente, da presente curva esquerda, subindo para, ou melhor, aprovando a Serra Bravo Romeu 204. Autorizando a subida? Afirma, aprove direto à área Serra Bravo 204, inicialmente mantendo o número 10. Positivo, então curva na esquerda, na direção da Serra Bravo Romeu 204, mantendo o 10, avaliando para subir o Olympus 08. Qual o tráfego da luz da TAM vai iniciar a piscina 0? Tá, sentindo o tráfego, Olympus 08. Tem 3663, informa o tráfego, tem 3 da fase, mantém mil pés no setor sul da roda, não interfere na decolagem, mantém obrigatoriamente o eixo até 2 mil pés, decolagem autorizada no 50 graus, 109. Decolagem, mantém o eixo até 2 mil pés. Chame o controle, o número 08. Delta North Tower, American 229, Runway 10. Continue a approach, que está te mandando aí a 08, ele que a gente vai zerar, né? Yes, continue approach, man, 229. 3663 decolado aos 41. Mantenha a proa até 2 mil pés, chame o controle número 0 do sinal 8, bom voo. Mantenha a proa até 2 mil, nós vamos ter controle para 3663. Direto área noturna, chega para o nível de voo 095. Direto área noturna, chegando para o 095, o limite 08. Mantenha o Salvador, bom dia, 3663, pegação, portanto, 707. Até 3663, contato radar, para o nível de voo 340, via saída São Volo. 340, via São Volo. Da 3663, após 2 mil pés, autoridade. Da 3663. Chamada 250, dessa via chegada para 2 mil pés, que manda uma 018, autorizado a final do procedimento e aliás, que se liga a pistola 0, reporta estabilidade. 8780, milha. Azul 2780, sendo identificação, chegada do Mediano autorizada. Chame quando for para descida, ótimo, para o Salvador na 098. Na 098, na semana, passa. Altíssima sendo identificação, chegada, baixa autorizada dentro para 4.003, altímetro 908. Passa está pronto com a da 10. Pista 0, trocou ganhar e manter. Diz a Neymar, seu 3304. Segura e subida 095. Testa Prato, testa 3, you're running by Atlantic, so Fox or Golf at your discretion. And take round 121 this one, I have a nice week. Okay, turn one clear, over to round 132.3. Pistola 0, vento no 40 graus, 109. Vive em informagem, então no 03304. Afirma. 270, para o nível de voo 080, altímetro 908. Confirme que tem condições de manter high speed até a próxima duna para sequenciamento. Afirma, 249. Quente, mantenha 2409 indicado até a próxima duna. Desça para o nível de voo 080. Voe direto duna, 2780. Aqui direto duna, descendo para o 80 high speed, azul 2780. Com 2171, reduza para 2509. 2509, 2570. Das 4 e meia, chame o controle do Salvador no 20, décima 8, mais um. Chama o controle no 20, décima 8, 3304, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 3304, passa 1500 pés no perfil da árvore 1. 3304, contato radar, se botar em nível de voo 360, e o seu da árvore 1. Thank you. 2780, desça para 4000 país, altímetro 908. Para 4000, 908, 2780. Cliente, confirma a preço, quantas milhas? Dois, um, não, sete, um, não, reporta ao término. Completa sinal, chama o seu e frequência 98 do sinal 95. 295, bom dia. Sim. 2780, desça para 3000 pés, que me agarra na 08. Para 3000, na 08, azul 2780. Santa 3304, voo e elétrico. Presidente, elétrico, Santa 3304. 3666, chame centro Recife, frequência 125 decimal, correção, 125 decimal 1 na primária, secundário 98 decimal 35, com 3663. Pura lógica, parte 5, direcionamento, chame parte. Desça para 4000 pés, altímetro 908. Azul 2770, desce para 2010, altímetro no 08, autorizado a final do procedimento LSX da pista no 0, reporta estabilizado. Para 2000, autorizado o LSX da pista no 0, reportará estabilizado 2780. Confirma indicado no momento, 2780. Azul 2780, confirma a velocidade indicada no momento. 240 mais. A nossa speed de 240, senhora.